3000, ajuste no 0, 1 no meio. É Portugal 021, descend and maintain 2000 feet, proceed via APT. Arrival cleared for a last approach runway 28. Report established on all localizers. Down 2000 feet, clear for the ILS approach runway 28. Impeach the arrival at Portugal 021, call established, localizer. India Delta Papá. Para Serra November, Índia Uniforme, nível 200, decola da pista 107 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. Controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e aciona 5457 no transponder. Nós, uma dúzia, nós. 118 decimal 95, chanamento 314. Zucal chegou. A 314. Chame 314, truco na aproximação, guarda na pista livre, altímetro no 0, no meia, reporte com o trem checado. Vai reportar. 03 no POB, na aerostata, livre acionamento e para o táxi, reporte, chame a torre 118, decimal 95, tem um bom voo. No 4-1, no 2, décima tem 4, 1.000, altímetro no 0, no meia. Matrícula da aeronave ALA. Matrícula da aeronave ALA 5039. E copiado. 08, bom voo. Uma 09 está cumprindo o perfil da Conde, curvou à direita, está com proa norte. Primo, chama o controle agora, 208, está bom voo. Rumba 09, prossiga conforme autorizado. Táxi, POB de 126, autonomia 0445, altera no Ribeirão Preto. Informação, Lima Delta Lima está visual, com tráfego no pouso na curta final da 28. É o segundo tráfego prosseguindo para ILS, Lima Delta Lima, vai aguardar, ok? Aguarde para o cruzamento. É, está aguardando autorização, vai ficar fora da barra, Lima Delta Lima. Parte 3, reportar antes de ingressar naquilo, azul 4065. Solo Salvador, Jet 5856, no 25 para pushback, sem acionamento. Jet 5856, coordenando com a equipe de solo. Após a aeronave da Azul ingressar no parte 3, está livre o pushback, acionamento, reporta táxi. Pode ingresso da aeronave para o parte 3, livre, puxa acionamento, depois de meia, reportará para o segundo ataque. Salvador, é Portugal 021, establish on the localizer, runway 28. Roger, Portugal 021, crossing the ZAM position, cleared for the last final on 828, and can track the tower at 118 decimal 95. Copy, clear for the ILS runway 28, tower 1895, obrigado, tira do ar. Azul 4462, décima tem 2000 via CAR e livre LS. 2000 de PLS, Azul 4462 via CAR. De Salvador, boa tarde, em Portugal, 021, established, localizing, runway 28. Para Portugal 021. Report landing gear down and lock, and I'm trying to set 1016. 016, call you down and lock, Portugal 021. A aeronave da WebJet já iniciando push neste portão e vai endereçar no pátio 3. Após a mesma endereçar no pátio 3, pode prosseguir com cautela, ok? Ok, após o WebJet, ingresso na mão. Meu Índio November Alpha, controle. Passando o farol da barra, até onde prossegue? E a Libera Cruz, ciente, frequência livre, mantenha-se em condições visuais. Índio November Alpha. Azul 4, 1, 2, controle. Reautorizado 3.000, altímetro 1.016. 3.016, passou. 021, clear to land, runway 28, the wind is 200 degrees with 08 knots. First land, runway 28, Portugal 021. Aeronave da Azul, ok? Conforme instruções, pode prosseguir a mesma já encontra-se na taxa real. Pode prosseguir o push, reporte táxi. Chegando o push, acionaremos e voltar a ponto para o táxi 256. Copiado no 995, obrigado. Índia Nova Barão. Perdão, Índia Delta Papá. Sinais 6327, informação em curso a Papá. Só um instante, cópia. Confirmando o nível seria o 240 para Ilhéus. Nível seria 240, mas eu gostaria que, caso seja possível, a gente passar a saída prevista para Ilhéus. Saída previsto será da El, Leda e após Juliette Ilhéus, ok? Só um instante, cópia. Agilizando, Lima Delta Lima, visual com tráfego já na curta final, na 28. Pronto, virá cruzar a vertical da torre, ok? Lima Delta Lima, ajuste a navegação e vai reportar para o cruzamento. Gente, já mantendo a proa da torre. Agora a 40 milhas no litoral. Entrando no espaço aéreo. Encerrado. Mantenha-se em condições visuais. Para ingresso na terminal Aracaju. Contato controle Aracaju em 120 decimal 3, Marinha 5050. De bom voo. Autoriza o cruzamento para o Lima Delta Lima. Livre cruzamento, Lima Delta Lima, reporte livrando o eixo. Livre cruzamento para o Lima Delta Lima, reportará. Confirmando o ala 5039, confere. Bahia 5043 com ala, confere. O ala 5039. Marinha 5054, controle, aeronave voa solo ou com ala? Solo. Gente. Da cabeceira 110. Vai cair, vai. Threshold, canoe 10. Correct, Portugal 021, on the ground at 12, leaving to the left. The first or the second, okay? At your description, leave to the left and call 121 decimal 9. Copy. Left, to beyond, 021, maintain position before taxiway India, ok? Before taxiway India, maintain position. Copy, we are all before India, Portugal 021. Para o táxi do WebJet 5856 com 103 a bordo, 2 horas e 55, Fortaleza alternativa. O Webjet 5856, taxi via Pat 3, Kilo Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1016, um bom voo. Pat 3, Kilo Alfa, Kilo, quando lá, 1895, 016, o ajuste, muito obrigado. Então, 1907. 17 número 4 na sequência, mantenha a chegada e aguarde. E guardando azul 4462. Gate number 10. India, main airplane 10, Portugal, 021. Obrigado. 649, autorização 1000. Bom, no 649, nível 240 para Ilhéus, prepara a saída da Euler da Bridge, aguardando cópia, número 2. Da Euler da Bridge, aguardando, sempre da Papão, 649. Interferir com sua aproximação, o vento é 190 graus, com uma dúzia nós, tem livre pouso, pista 28. Está livre pouso, azul 4462. Cruzado Ilhéus, nível 240, decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após prossegue curva à esquerda no perfil da saída da EL, Leda e após direto Ilhéus. Controle 120 decimal 8 e aciona 5517 no transpondo. Da Delta Papá, confere, mantenha 095 visual. E chame agora o centro Recife para informação de voo e alerta na frequência 126.85. Novembro, Yankee Mike, este é o controle, mantenha-se nos corredores, sube para ingresso em Interlagos. Ok, aguarde transferência livre LS. Curva final aqui em Buraquinho, Lima Delta Lima, reportará quando for o sol novamente. 3.000, 1.0, 1.683. Gente Marinha, vigilância. Lima Delta Lima? Necessário uma notificação? 4462, solo 16, libere próxima esquerda na taxi suíte Charlie, solo 219, boa tarde. Charlie 219, azul 4462. Condições visuais. Frequência livre para coordenação para ingresso na terminal Aracaju. Controle Aracaju opera frequência 120 decimal 3. Afirmo. Azul 4112 passou o ZAN, completa final ILS, setor em 118 decimal 95. Azul 4112. Foram 12, obrigado. Para a decolagem, vai esperar, tem mais um pouso da companhia já na curva final da 28. Obrigado, azul 4-0-0. Torre Salvador, é o azul 4-1-1-2. 1-1-2, pode ter uma aproximação, vai na autorização para pouso, altímetro no 0, no 6. Ok. Ilha, nível 320, prepara a saída, árvore, aguardando cópia. Estou guardando cópia, o Ocean 6321, prepara a Arbor, grato. Petra, noite 07. Noite 07, controle, vetoração, sequenciamento, curva à esquerda, proa 1, coisa, proa 205. Esquerda 205, desce 70. Sim. número? 412, quanto na aproximação, agora na pista livre. Forma o embraer da companhia, ingressando para a decolagem imediata. Paciente, 412. Controle Aracaju, opera em 120, decimal 3, na linha 5054. Demo, mantém as referências visuais. Boa tarde. O voo 1649 confirmando pronto copo. Afirmo. Sim, sua decolagem agora será da partida Capistrano 10. Então autorizado ilhéus, nível 240, decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5475 no transponder. Ilhéus 240 autorizado, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após ilhéus. Controle 7208, transponder 5475, gol 9649. Correto, portão 2, chama pronto para o estacionamento, gol 649. 649 está pronto, gol 2. O gol no 649, tem só um instante para iniciar o estacionamento no 02, na minha escuta aguardando, ok? Mais um pouquinho, aguardando. Vitor Mike, Quebec, Transcópio. 065, mantém na proa. Azul 4065, contato radar, saída da El, vigilância radar, voo Leda. Direto Leda, azul 4065, vigilância. Diz que o senhor fique afastado do eixo da 1028, as aproximações para 28, ok? Sim, vai se manter aqui no corredor forte, sem interferir no eixo da 28. O corredor forte inicia a partir de buraquinho. Então de buraquinho para cima só que você pode continuar, ok? Firmo, ciente, não vou interferir no eixo, vou manter o corredor forte aqui na vertical de buraquinho, no máximo 10 milhas. Mantenha-se em condições visuais, aguarde transferência no Vambar Yankee Mike. Vai aguardar o início do pushback acionamento devido à mudança agora na pista. Temos mais duas aeronaves para pouso na 28, ok? Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Ok, aguardando na escuta, é 419. 219, né? 07, gol, décimo, tem 2000. 2000, 907. Boa tarde. Azul 4112, táxi via Charlie, Índia, portão 09, base principal. Táxi via Charlie, Índia. Poxa, na 6327 na escuta. Alto na 09. Livre decolagem, objeto 5856. Meia 327, na escuta. A decolagem agora será a partir da cabeceira 10. Tá pronto nova cópia? Pronto para nova cópia. Ilhéus, o nível 240, a mudança será apenas na parte da decolagem, decolagem da 10, após a decolagem curva direita, no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus, ok? Pode desconsiderar a restrição de proa 3000, ok? Então, decolagem da 10, após direita, no perfil normal da El, Leda e após direto Ilhéus. 35, boa tarde. 240, decola da 10, após decolagem curva direita, perfil normal, da El Leda, após direto Leda. Correto, no portão 1, nós chama pronto para o inspecionamento 6327. Chamará quando pronto. 5856, decola agora os 23, 120 decimal 8, controle, mantém pro até 3000. 208 até 3000, objeto 5856. Bono 396, só pra informação, à sua direita tem um helicóptero a 500 pés, não interfere com o seu pouso, ok? 396, centro do helicóptero na área de buraquinho. Vamos ali, Yankee Mike, Torre 118, decimal 95, com pouso. Na proa, aqui é 3 mil pés. Afirmativo 5856, controle, vigilância, chegada... Oh, perdão, chegada. Saída Arão. Saída Arão, objeto 5856. Correio, novembro, Yankee Mike, está na prova rotatória. Está visando o campo, para a busca completa. Lembra, Yankee Mike. Prossegue, mantenha a rotatória, espera aguardando prosseguir. Câmera, agora, espera na rotatória, novembro, Yankee Mike. 8, portão 8, chama para o pushback, acionamento, acionar 6321. Correto, 8-3. Entendi, 8-3, livre LS. Roger, Condo 076, radar control, squawk ident, flight bomb, send and maintain level 090. If I'm in, turn the left, flight bomb position. Victor, level 2 to copy, standby, okay? Expect T Puka departure, Papa Uniforme Charlie Alpha departure. Salvador, uma boa, Delta 3155, informação Papa, portão 6, autorização Guarulhos. Santo 3155, boa tarde. A decolagem agora será a partir da cabeceira 10. É o terceiro para a cópia. Prepara a saída da Eulia da Eudes aguardando. Santo 3155. Entende, da 10. Santo 3155 na sua escuta. Santo 3, torre 118,95. Bom pouso. 118,95, prato. Rumba 09, ao controle. Rumba 09 a 65 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju em 120, decimal 3. Afirmo, bom voo. Ingressar, chama o solo 209, vamos sair lá mesmo. Bono 07, vai continuar a aproximação, aguardando a autorização para o Felino. Guardando. Salvador, chama a voz direta. Chamando o 208 e achando o 5542 e o TRIP 5627. Correto, PAT 3, chama pronto. Pushback, acionamento, TRIP 5627. Condor 076, descend 5,000 feet, altimeter setting 1016. Condor 076, descend altitude 5,000 feet, on altimeter setting 1016. 396, taxi via Charlie, India. E vai aguardar antes da taxi India para ingresso para a principal liberação do gate, ok? O gol no 396. Aguarda aí, litoral ou no meu pé? No pé, litoral, Vitor Mike também. Azul 4065, passa 150, Recife em 13325, boa viagem. Recife 136, decimal 25, azul 4065, boa tarde. Boa. Para prosseguir. 9, na escuta? Na escuta, pronto. Está livre o pushback sanamento? Confirmando agora a decolagem será a partir da 1-0, ok? A aeronave da companhia aguardando antes da Taxi Índia vai parquear para este portão. Então prossegue o pushback padrão até o través 04. Pushback até o través 04, decolagem 1-0, voo no 649. Dono 396, vai tentar a aeronave da companhia, vai iniciar o push no 02. Com cautela, está livre ingressar via Índia para o 02, ok? Quando a mesma prosseguir o, no través 04. Comba 83, livre pouso, cabeceira 28, vento 180 graus, 10 norte. Centro Recife em 126, decimal 85. 2685, 649, coordena com a equipe do solo, vai efetuar o pushback até a saída do pátio 3, para após iniciar o táxi. E até a saída do pátio 3, vou 649. Alfa Victor, stand by 1 minute to copy, ok? Number 2 to copy. 1-9, corrigindo, vai efetuar o pushback de forma a liberar apenas o ingresso portão 02. Pode efetuar no através do portão 04, corrigindo. Aqui agora através 04, 1-9. Operação do Boeing da companhia via Índia, prossegue 02, segundo no 396. X-Ray Alpha Romeo Alpha Victor clear to Serra Bravo direto para Papai, João Pessoa, flight level 410 via Upper Whiskey 58. Until Romeo Echo Charlie, Recife Romeo Echo Charlie, after that, direct to Sierra Bravo Juliet Papa. Departure Romeo 10, after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Puka, with Alpha Romeo Uniform transition, Caju transition. Scope code 5525 and control departure frequency 120 decimal 8. 5, o Cajano Santos, 3217, autorizado pelo. Pelo, 3217. Salvador, control, with YF5, 7, 5, 7, 9, with Papa, PEC-3-0-1-6-0, heading pelo. Roger, Death, Sock Identity, WebJet 5729, descend and maintain 050 pelo position. Flying pelo, descend 050-5729. Condor 076, fly to Pelo position. Condor 076. Condor 076, direct to Pelo. Affirm. Alpha Romeo Alpha Victor, clear to start up, come right, thanks. Take from number 3. Gol 649, está pronto, táxi em 93, a porta 9:30, 2 horas e 10, alterna Aracaju. Com segurança, observando o ingresso do banco da companhia, Indy Alpha, com a espera da 10, torre 1, 1-8, decimal 9.